Perfeito, está bem, estão ouvindo. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar hoje com o comentário do texto do Ronald Robson, que faz uma síntese aí da minha filosofia. Mas antes mesmo de entrar nisso, eu queria fazer algumas observações sobre comentários que foram postados lá no site Ad Hominem. É bem natural que, em função do sucesso do meu livro organizado pelo Felipe Moura Brasil, comecem a aparecer as baratas de todo canto, né, para fazer não uma análise crítica do livro, mas espalhar fofocas, sempre entrando em cena com aquele ar de quem traz uma inside information fundamental que vai, né, mudar todo o conceito que eu tenho na praça. E apareceram alguns fulanos desse tipo e eu acho que o público merece de algum modo alguma explicação a respeito. Entre esses, sempre aparecem pessoas que dizem: ah, eu assisti aulas dele, assisti às vezes uma ou duas, porque eu em geral me lembro bem dos meus alunos e não os esqueço tão facilmente, e aparece um camarada aqui que eu nunca vi na minha vida. Pode ter assistido como ouvinte uma ou outra aula, mas alunos meus nunca foram. Entre os quais, que se assina Francisco Barros. Eu não sei se isso é realmente o nome dele. Isso pode ser um pseudônimo. O uso de pseudônimos está disseminado no Brasil como uma verdadeira praga, embora a Constituição o proíba. E no simples fato de enviar uma mensagem anônima sob pseudônimo, o indivíduo já desmascara a sua intenção francamente criminosa. Eu dei aqui um prazo de um mês para que os que usam pseudônimos no nosso chat mudem, né, a sua inscrição para os seus nomes verdadeiros. Depois veremos como o que fazer para resolver isso. Mas esse tal Francisco Barros, ele informa coisas que ele acredita que ninguém sabe, embora eu já as tenha mencionado milhares de vezes, como o fato de que eu pertencia à tarika do Fritjof Schon. Ele revela isso como se fosse uma coisa extraordinária e mistura tudo, porque ele diz: nos anos 70, Carvalho era professor de astrologia no curso Júpiter em São Paulo. É verdade, já. Eu creio que exerci isso de entre 77 e 1980, mais ou menos, vamos dizer, e frequentava a tarika de Idris Shah junto com seu ex-amigo Matheus Soares das Iveiras. Isso é completamente falso. O Matheus jamais esteve na tarika do Idris Shah. Eu, inclusive, o conheci depois dessa história. Depois abandonou essa tarika e ingressou na famosa tarika Maria Mia de Fritjof Schon, do qual fui expulso. Confere perfeitamente, eu já expliquei isso para vocês, tá certo? Já expliquei, inclusive, as circunstâncias nas quais isto sucedeu. Eu tenho toda a documentação, toda a troca de cartas, para que as pessoas entendam exatamente o que sucedeu. É importante saber que, quando você entra numa tarika, você não pode sair por conta própria. Ou o homem te põe para fora, ou você não sai nunca mais. E se você continuar lá dentro, então qualquer perseguição que queiram te mover, como por exemplo esta tarika, ela tem uma compulsão de mover, de fazer assédio judicial contra qualquer pessoa que os desagradasse. Tem um sujeito na França que sofreu acho que uns 40 processos ao mesmo tempo, que ele não tinha a menor condição de se defender. E aprontaram a mesma coisa comigo no Brasil. Fui inocentado do processo, e este Matheus Soares de Azevedo foi uma das testemunhas falsas que se apresentaram para depor contra mim, por ordem desse pessoal da tarika, para se ver o alto nível de moralidade que aí vigorava. Quem leu Guénon e Schön sabe que Olavo de Carvalho jamais teria o senão intelectual para apontar os erros dos filósofos modernos se ele não tivesse estudado a obra dos mestres perenianistas. Isso é verdade, eu sempre declarei isso e reafirmo que quem não mergulhou profundamente nas obras desse pessoal da escola dita perenialista nunca vai entender o que está acontecendo na cultura europeia nem na política mundial. O que não quer dizer que você tenha que interpretar esses fatos sob a ótica que eles enfocam e muito menos concordar com eles. Eu estou dizendo que eles são um dado importante. Assim como, por exemplo, quem não sabe como funciona o Partido Comunista também não entende nada. Mas o que não quer dizer que, para entender, você tenha que ser comunista. Eu não estou dizendo que, para entender isso, você precisa absorver e concordar com as doutrinas perenialistas. Não, você tem que saber o que eles estão dizendo e saber qual é a atuação deles no mundo. Mais ainda, eu digo que você ler Genon e Shuon não basta. Se você não tem ideia de como funcionam as taricas, e para ter ideia você tem que ir lá arriscando queimar os seus dedinhos, você nunca vai entender como as coisas estão acontecendo no mundo. Eu sempre disse isso. O que não quer dizer, vamos dizer, que eu esteja repetindo o que eles disseram. Se eu estivesse repetindo o que eles disseram, eu, em primeiro lugar, não poderia dizer exatamente isso que eu acabo de dizer. Hoje ele é um inimigo dos perenialistas e acusa Shuon de ter islamizado a Europa. Falando, eu não acusei ninguém de nada, foi o Shuon que disse isto. E ele não disse como autoacusação, né? Ele disse se gabando, quando ele voltou da Argélia, tendo se transformado em sheik da Tariqa, numa operação meio misteriosa, que não vem ao caso agora, a primeira coisa que ele disse, falou, eu vou islamizar a Europa. E toda a vida dele foi dirigida para isso. Não há acusação nenhuma, esse é um simples fato. Você não pode acusar o sujeito de uma coisa da qual ele se gaba. Né? Você pode até ser uma coisa má, do ponto de vista de outras pessoas, mas para ele isso era uma grande, grande honra. Em 2003, estava presente numa aula de Olavo de Carvalho na Universidade do Rio de Janeiro, no qual ele criticou sem ter lido a obra O Erro de Descartes, do neurocientista Antônio Damasio. Não. Isto que eu disse não foi a respeito do livro do Antônio Damasio, foi a respeito do livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. O cara está trocando as bolas, né? E acusou de não ter lido Aristóteles, o que é falso. Quem leu o Erro de Descartes sabe que Damasio salvou a medicina ocidental ao restabelecer a união mente e corpo. Eu digo, bom, isso é uma estupidez imensa, porque o movimento de medicina psicossomática antecede Antônio Damasio em pelo menos 60 anos. Então, acrescento que quem estudou Aristóteles por meio da obra do filósofo Leandro Giovanni Reale não precisa do Olavo de Carvalho. Então, você faz favor, você me diga aonde está na obra inteira do Giovanni Reale a teoria dos quatro discursos. Porque eu li o Giovanni Reale inteiro. Eu li o livro dele sobre Platão, eu li a história da filosofia antiga. Eu não vi ele captar a unidade dos quatro discursos em parte alguma. Né? Agora, aqui chega o pedaço mais bonito onde o sujeito se revela de uma vez. Assim como quem leu a história da Revolução Francesa, narrada pela grande historiadora inglesa Nesta Webster, que ela lida e admirada por Winston Churchill, sabe que o Jardim das Profissões é repleto de desinformações propositais para esconder o real poder da maçonaria no Ocidente. Atenção. Não posso resumir em poucas linhas essas mentiras e desinformações, mas sugiro que leia Secret Society and Subversive Movements, da historiadora inglesa Nesta Webster. Depois compare com o que ela descreveu, sobre a Revolução Francesa com o que está escrito em O Jardim das Aflições. Outro dado relevante. Na bibliografia do Jardim consta a obra História Secreta do Brasil do historiador cearense Gustavo Barroso. Você conhece essa obra? Sabe o que Barroso e Webster escreveram sobre os judeus? Sabe como era a vida dos judeus antes da Revolução Francesa? O negócio está começando a ficar interessante. Daí continua a minha aqui. Outro fato importante é que Olavo, como historiador, é uma piada. O que ele escreveu sobre a Revolução Francesa e o Jardim das Aflições é coisa de desinformante profissional. É curioso que essas expressões que eu ponho em circulação, a pessoa começa a macaquear aquilo, né? Ocorre que o gato deixou o rabo de fora, pois ele citou na bibliografia do Jardim a obra História Secreta do Brasil, do historiador cearense Gustavo Barroso, onde ele relata que uma elite judaica passou a controlar a maçonaria e fomentou a Revolução Francesa. No entanto, assim, os principais beneficiários da Revolução Francesa foram justamente os judeus, que alcançaram a emancipação com o Código Napoleônico. No entanto, em O Jardim das Aflições, essa informação foi omitida. Carvalho simplesmente escreveu que a maçonaria se tornou anticristã sem dizer quem passou a controlá-la. Então, veja a fonte que ele diz que eu deveria ter usado, que é o livro da Nesta Webster. Nesta Webster era um membro do Partido Fascista Inglês, uma admiradora de Hitler, e toda a exposição dela sobre os judeus é baseada no protocolo dos sábios do Sião. Não precisa dizer mais. Hilaire Belloc, o escritor católico e amigo do Chesterton, disse a respeito, esse é um livro lunático. Quer dizer, eu vou ser acusado de não ter usado como fonte um livro lunático? Nesta Webster Claro que no livro dela, como no do Gustavo Barroso, que era outro pró-nazista, antissemita, quatro cruzes, né? Você tem informações interessantes, mas você não pode usá-la como fonte, né? Você pode usá-la como um elemento da trama, mas você tem que fazer a triagem crítica. Então, eu não uso esse tipo de coisa como fonte, eu posso usar no máximo como um documento, sem subscrever o que está dito ali. Agora, o indivíduo, ele, na hora que ele diz que os judeus dominam a maçonaria, né, e mais adiante me acusa de ser um sionista, o sujeito já se revela, quer dizer, é um seguidor de Gustavo Barroso e Nesta Webster. Portanto, vamos dizer, é um antissemita, é um pró-nazista que já se identificou como criminoso na primeira, tá certo? E mais adiante, querendo, como se não bastasse ter se sujado a esse ponto, né, o indivíduo ainda diz. Eu não estou achando aqui agora, mas é um pedaço que ele diz: você consulte o Edson Oliveira, da E Realizações, para saber que o Olavo fugiu do Brasil devendo 100 mil dólares ao Edson Oliveira. Igual, o Edson Oliveira, não me lembro dele ter dito nada disso. Se ele disse, eu vou processá-lo, porque, ao contrário, por todo o trabalho que eu fiz lá como diretor editorial, com o catálogo da E Realizações, sou eu, na verdade, nunca recebi um tostão por isso. Quem me deve é ele. Nem deveria, eu nunca cobrei, na verdade. Agora, eu vou consultar o Edson Oliveira para saber se ele disse isso, para saber quem é que eu tenho que processar, se é o Edson de Oliveira, o qual certamente vai negar tudo, ou esse seu Francisco Barros, que nós ainda vamos identificar para ver quem é. Mas, a hora que o sujeito me acusa de não usar como fonte a Nesta Webster e o Gustavo Barroso, ao qual eu faço uma crítica no meio do Jardim das Aflições, ele está me elogiando, eu não uso essas coisas como fonte mesmo, tá certo? Outra coisa, no Brasil o pessoal tem mania de pensamento em bloco. Quer dizer que se você diz uma palavra em favor de um cara, você é adepto dele. Então, outro dia alguém me perguntou, você é sionista? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu sei o seguinte, o que eu acho é que os judeus têm o direito a ter um pedaço de terra deles e ninguém pode tirá-los de lá. Se isto basta para fazer de mim um sionista, eu não sei. Eu sei que até houve organizações sionistas que me agradeceram de público, fizeram uma homenagem pública, agradecendo pelo apoio que eu tinha dado em certos momentos, mas não me deram a carteirinha de sócio. Eu não sou membro do movimento sionista, tá certo? E o programa sionista é uma coisa longa e complexa, da qual eu aprovei publicamente um pedaço, eu nem conheço direito o resto. Quer dizer, como é que o sujeito se torna sionista por ter dito uma coisa em favor do Estado de Israel? Mas no Brasil é exatamente assim, né? Então, eu também disse uma coisa em favor de Shuon Guénon, mais de uma coisa. Isto não me torna nem shuoniano e nem guenoniano. Mas essas fofoquinhas são o normal. Quer dizer, os meus críticos, entre aspas, se dividem em dois tipos. Aqueles que xingam e dizem que eu só xingo. Você sabe que toda a minha obra é constituída só de xingamentos, eu dei a bibliografia inteira. Ali só tem palavrão do começo até o fim, não tem um único argumento, tem uma ideia, tem nada, só tem palavrão. E os caras, baseados nisso, eles escrevem, a meu respeito, só palavrão. E tem os outros que são os fofoqueiros desse tipo que vem com inside information. Ah, o Matheus Sampaio, Soares de Azevedo me disse isso aqui. Ah, Matheus, a confiabilidade do Matheus Sampaio é de uma nota de R$32, você está entendendo? Quer dizer, o nego já foi testemunha falsa num processo, o que mais você quer? Está lá o processo, né? Onde, seguindo, vamos dizer, a instrução lá da Tarica, moveram lá um processo fake contra mim. Talvez soubesse que o processo não ia dar nada, tá certo? E no qual fui totalmente inocentado. O que mais você quer? É? Então, a gente vem com notícia velha, né? Arquissabida, né? Dizendo, ele era astrólogo. Eu falo, mas quem no raio, e quem é que não sabe? Né? Mas eu já contei aqui essa história milhões de vezes. Então, de qualquer modo, eu agradeço aí ao Robson, mas quando aparece um sujeito citando Nesta Webster e dizendo que o globalismo ocidental não é globalismo, é sionismo, que os judeus dominam o mundo ocidental, Você já sabe com quem você está falando. Está falando com porcaria de um nazista, um antissemita, um criminoso. É somente isso. Não precisa prosseguir muito a discussão. Sem o que existe, vamos dizer, a total irrealidade histórica desse fator, que já foi analisado pelo Norman Cohn, que é um historiador de altíssimo gabarito, no livro que ele escreveu sobre os protocolos do Sábio do Sião. E você dizer que a elite globalista ocidental, né, é sionista, eu digo, bom, então você não vê a situação que está hoje o Estado de Israel? Você não sabe da aliança entre esse movimento globalista e os jihadistas, os rebeldes do Egito, da Síria, etc. Você não ficou sabendo de nada? Né? Então, são pessoas absolutamente fanáticas, loucas, criminosas, no fim das contas. Né? Muito bem, vamos continuar aqui com a leitura do Ronald Robson, que me dá a chance de explicar muita coisa. Eu não lembro exatamente onde eu parei, mas eu vou voltar um pouco atrás de qualquer maneira, não tem problema, né? Ele tinha acabado de falar do trauma de emergência da razão. O trauma de emergência da razão reproduz na escala privada um problema central de qualquer filosofia da cultura: as mediações entre indivíduo e sociedade. Ou, se quiser dizer de outro modo, entre expressão particular e símbolos disseminados socialmente. A esse desenvolvimento psicológico do indivíduo corresponde, é evidente, um desenvolvimento epistemológico que pode ser apreendido não apenas nessa escala individual, mas também na escala social. A teoria dos quatro discursos, assim, tenta descrever em amplitude histórica e pessoal uma filosofia da cultura e uma pedagogia, portanto, a unidade entre os quatro tipos de discurso estudado por Aristóteles. Olha, aqui eu reafirmo. A descoberta da unidade do órgão, incluindo poética e retórica, deve-se inteiramente a Avicena e Santo Tomás de Aquino. Só que eles não investigaram o assunto, eles simplesmente afirmaram isso, é um parágrafo de cada um. Tá certo? E não se basta, você pode procurar mais explicações nas obras deles, você não as encontra. Então, tudo o que eu fiz foi testar essa hipótese. Falei, Santo Tomás e Avicena dizem que é assim, vamos ver se é realmente assim. Por quê? Porque os autores subsequentes que estudaram Aristóteles não mencionam isso de maneira alguma. E eu descobri que, de fato, era assim. Agora, nesta investigação, eu não tive antecessores na modernidade no século XX. Nenhum. Ninguém diz isso. O próprio Chaim Perelman, que é o sujeito que mais estudou a teoria do discurso de Aristóteles, ele fala em três discursos. Ele mistura o retórico e o dialético, para ele é a mesma coisa. Né? Alguns chegaram perto disso, como Enrico Berti, por exemplo, chegou perto, mas não pegou. O próprio Giovanni Reale também tinha tudo para descobrir a coisa e não descobriu. Então, eu desafio assim, me mostre algum texto onde alguém diz claramente isso. Existe uma unidade das ciências do discurso abrangendo poética, retórica, lógica e dialética, de maneira que há liames internos profundos entre essas quatro ciências. Ninguém diz isso. É por um motivo muito simples. O pessoal que se interessa por lógica não presta atenção na poética e na retórica. E o pessoal que se interessa pela poética e retórica é o pessoal das letras, não presta atenção na lógica analítica. Tá certo? Então, a própria divisão do trabalho, que é tão característica da universidade moderna, bloqueia a visão de uma unidade que, no entanto, está ali gritando e se exibindo, tá certo? Em plena luz do dia. Logo depois que eu publiquei a Teoria dos Quatro Discursos, um ou dois anos depois, apareceu o livro de uma senhora chamada Karen Black, que descobriu também a mesma coisa, se bem que não com a amplitude que eu coloquei, porque eu mostrei ali que a Teoria dos Quatro Discursos, ela contém em germe um critério de história cultural. Desde que esses quatro discursos, não aparecem os quatro ao mesmo tempo. Né? Ou seja, para aparecer uma forma de discurso, tem que ter a outra anterior. O poético é sempre o inicial. Então você pode ver em qualquer civilização, a não ser que tenha havido um brutal enxerto de uma civilização externa, elas seguirão necessariamente, vamos dizer, na evolução do seu discurso, dos seus critérios de credibilidade pública, apresentarão, vamos dizer, essas quatro etapas. Se você pegar uma tribo de índios, que não teve muito contato com civilização, você vai ver que o discurso dominante é poético e que existe um rudimento de discurso retórico nas assembleias. Mas a retórica não chega. Vou dizer, o domínio que eles têm da retórica não vai se comparar com o domínio que tem da linguagem poética. Tá certo? E, por outro lado, você fala no discurso dialético, eu falo, bom, o discurso dialético pressupõe a existência prévia de uma multidão de discursos retóricos em circulação, de modo que a coexistência, o conflito de vários discursos retóricos aparentemente todos persuasivos e opostos e conflitantes nos seus conteúdos, força alguém a compará-los. E na hora que começa a comparar os vários discursos retóricos, bom, começou a ciência da dialética. E sem a ciência da dialética, falou, bom, seria impossível você mais dar de formalizar a ciência da lógica. De maneira que essa não é, vamos dizer, uma sequência causal. Eu não estou falando de causas históricas, eu estou falando de condições sem as quais certas coisas não podem acontecer. Eu digo, não pode existir uma sociedade que tenha um domínio do discurso dialético sem que antes haja discursos retóricos em profusão. Tá certo? Se vocês querem saber, a sociedade brasileira não chegou ainda ao nível do discurso dialético. No, nas nossas discussões públicas, quando você tem um discurso retórico bem feitinho, já é para você soltar rojão e festejar, porque em geral não chega nem isso. Tá certo? Você tem aquela cópia mal feita da retórica, que é a erística, que é uma falsa retórica, não é verdade? Onde Aristóteles diz o seguinte: na retórica nós partimos de coisas que são geralmente acreditadas pela plateia. Na erística, nós partimos de coisas que são que você atribui à plateia, mas que a plateia no fundo não acredita. Então você cria uma falsa opinião pública, um falso consenso e raciocina a partir dele. Tá certo? Isso é a definição que Aristóteles dá do discurso erístico ou contencioso, como se poderia traduzi-lo. Então, sem uma massa de discursos retóricos e erísticos em circulação, não faz sentido você cotejar uns com os outros para descobrir a verdade por trás deles. Quer dizer, ninguém vai tratar de um problema se o problema não apareceu. Então, o problema da pluralidade dos discursos, vamos dizer, igualmente críveis, é que provoca o surgimento da dialética com Sócrates. Sócrates começa a comparar uma coisa com outra. Tá certo? Ele não compararia uma coisa com outra se essas coisas não existissem antes. Esse eu estou falando óbvio, é? Então, a ideia, vamos dizer, da unidade dos quatro discursos eu só vi de fato em Santo Tomás de Avicena e foi uma ideia que ele simplesmente não foi explorada pelos estudiosos subsequentes de Aristóteles. E realmente você pode procurar nas obras do Giovanni Reale e ver se você tem isso em algum lugar. Mas nem estudiosos ultra especializados de Aristóteles, como Enrico Berti, chegaram nisso aí. Ninguém chegou. Mas ninguém chegou porque também ninguém perguntou. Então, talvez não tenha ocorrido a nenhuma dessas pessoas a ideia de olhar a obra de Aristóteles com os olhos de Avicena, como eu tive, Avicena e. Bom, com os olhos de Santo Tomás, muita gente teve, mas a gente sabe que a corrente neoescolástica, tá certo? Ela tem todo um lado puramente apologético, quer dizer, quer mostrar que as ideias de Santo Tomás de Aquino têm a chave de todos os problemas do universo, coisa que obviamente não tem, nem Santo Tomás jamais pretendeu que tivesse, tá certo? Então, muito da escola neoescolástica é prejudicada por isso. Dos neoescolásticos, aquele que eu mais aprecio é André Marx, autor da Psicologia Reflexiva, ao qual, sem dúvida, eu devo muito, mas que esse assunto ele simplesmente não estuda, ele não menciona esse negócio dos quatro discursos de Aristóteles em parte alguma. Então, o fato é que, nesse estudo, eu só tive dois antecessores, Santo Tomás e Avicena, e o próprio Aristóteles, evidentemente. Né? Mas o indivíduo acredita que ele vem com uma inside information, quer dizer, ah, eu estive lá, eu sei da tarica, não sei o quê. Mas eu já contei essa história milhões de vezes, porra. Né? Então, a teoria dos quatro discursos foi na unidade dos quatro tipos de discurso estudados por Aristóteles, poético, retórico, dialético, analítico, ao mesmo tempo intentando rever a interpretação do corpus lógico destes. O discurso humano, diz a teoria, é uma potência única que se atualiza de quatro formas. Por que que eu digo isto? Porque em tudo que Aristóteles estudava, ele sempre distinguia o aspecto da potência e o aspecto do ato. Quer dizer, nada acontece em ato que já não estivesse antes em potência. Tá certo? Então, se o discurso humano, a capacidade humana de falar, de se exprimir, né, num discurso contínuo, não contivesse em si a potência de se desdobrar nessas quatro manifestações diferentes, isso simplesmente não teria acontecido. Também depois houve várias discussões. Pessoas que outro dia no Facebook voltaram a isso. Ah, mas e a sofística e a erística, etc., você não considera como tipos de discurso? Eu digo, não, os discursos se definem pela sua regra positiva e como meios de apreender a verdade. Se eles são usados com outra finalidade, eles não são um tipo de discurso, eles são a deformação, a caricatura de uma modalidade de discurso já dada antes. Tá certo? Assim como se você inventar uma falsa matemática, você não vai colocá-la na história da matemática como um dos capítulos da evolução da ciência matemática. Essa é a evolução da burrice matemática, e assim por diante. Mas, claro, você pode incluir aquilo como um fenômeno histórico, mas não como um elemento que é importante e válido e fecundo para os estudos presentes de matemática. Assim como as teorias biológicas falsas podem fazer parte da história cultural, tá certo? Mas não são conhecimentos que continuem embutidos na ciência contemporânea. Tá certo? Deste modo, eu parti do princípio de que Aristóteles estava, como Aristóteles diz claramente, é natural no homem a conhecer a verdade. Portanto, os quatro tipos de discursos são aproximações da verdade. E aquilo que se afasta disso, consciente ou inconscientemente, não é um tipo diferente de discurso, é uma deformação de um discurso prévio. Assim como o sujeito faz um raciocínio lógico errado, não cria uma nova lógica, tá certo? Ele simplesmente está usando a lógica de maneira falsa ou errada. Então, é por isso que eu não incluí a erística e a sofística como tipos de discurso. Eu acho que o simples fato de o sujeito incluir, porque tem muita gente que coloca entre os tipos de discurso, Aristóteles reconhece a sofística, a erística, etc., etc. Isso já é um erro. Significa que o sujeito, para fazer isso, ele precisa não ter entendido a unidade da ciência do discurso em Aristóteles. Quer dizer, o discurso para Aristóteles é um meio de apreender a verdade e não um meio de dizer qualquer coisa. Mesmo no caso da simples retórica, que é uma persuasão baseada no que a plateia já crê, existe o elemento de verdade. Enquanto a poesia, Aristóteles chega a dizer que a poesia é mais verdadeira do que a história, porque a história pega simples apenas fatos isolados, tá certo? E a poesia penetra na dimensão universal. Portanto, a poesia é um meio fundamental de se chegar à verdade. A retórica também. Porque o que é? A retórica é a busca da verdade consensual. Ou seja, algo que você não tem provas definitivas, mas que revela ao público aquilo que todos eles já creem. Ou seja, por assim dizer, revela o status questiones na mente do público num certo momento. E isto, sem dúvida, é uma investigação da verdade. Para o indivíduo raciocinar baseado não em premissas científicas, tá certo? Ou premissas aceitas pelos sábios, mas raciocinar simplesmente a partir do que ele imagina que o povo crê, ele tem que saber o que o povo crê, né? Portanto, existe uma espécie de investigação sociológica. Tanto é assim que no livro da retórica, Aristóteles traça um perfil dos vários tipos de público. Por exemplo, mentalidade dos jovens, mentalidade das mulheres, mentalidade dos militares, mentalidade dos políticos, etc., etc., etc. Então, mostrando o que para cada um desses públicos parece verossímil. Tá certo? Então, a retórica pressupõe e contém dentro de si uma sociologia da opinião pública. E, nesse sentido, ela é, sem dúvida, uma busca da verdade. É uma verdade que não expressa necessariamente a realidade objetiva do objeto do qual você está falando, mas expressa a opinião pública. Ora, o conhecimento da opinião pública não é um conhecimento? Você saber o que as pessoas pensam, por exemplo, você saber em quem eles vão votar na próxima eleição, ou qual é a religião dominante, isso não é um conhecimento? É claro que é um conhecimento. Então, o discurso retórico é também uma busca da verdade. Ao passo que a sofística e a heurística são propositadamente meios de pura manipulação. Quer dizer, o sofista não está interessado na busca da verdade. Ele não acredita em existência da verdade. Ele acredita apenas em manipulação. É claro que, nesse sentido, a falsa ciência será sempre devedora da verdadeira ciência, porque algum dado efetivo, verdadeiro e confirmado, o sofista precisará saber para ele poder manipular você. Por exemplo, ele precisa saber os seus pontos fracos, precisa saber quais são os pontos cegos na sua vida, no seu horizonte de consciência e assim por diante. Mas, note bem, o conhecimento dessas realidades efetivas que o sofista necessita para poder ludibriar eficazmente as pessoas não fazem parte da sofística, eles são recebidos de outras ciências, inclusive a retórica. E é por isso que eu não coloquei nem a sofística, nem a heurística entre os tipos de discurso. Tem um rapaz enormemente talentoso e muito estudioso chamado Augusto Fleck, que ele descobriu inúmeras menções a tipos intermediários de discurso. Eu digo, por que eu não vou colocar os tipos intermediários? Porque eu só usei o critério do próprio Aristóteles, da diferenciação máxima entre os discursos, até montando a coisa num diagrama em cruz, onde se o autor do discurso toma uma certa direção, por exemplo, a direção retórica, ele vai se afastar das outras três direções possíveis. Então, esse critério de diferenciação máxima continua vigorando. Ademais, eu não estou fazendo uma história dos quatro discursos, quer dizer, ao longo do desenvolvimento temporal da civilização do Ocidente. Eu estou fazendo uma análise dos quatro discursos tal como aparece em Aristóteles. E Aristóteles, de fato, só escreveu sobre esses quatro, a poética, a retórica, a dialética e a lógica, e concedeu uma parte às refutações sofísticas, tá certo? Sem constituí-la como um tipo independente de discurso. Se a sofística e a heurística pudessem ser tipos independentes de discurso, isso é o mesmo que dizer que a mentira e o erro são modos de raciocínio válidos. Não pode haver uma ciência da mentira, gente. Ou seja, a ciência tem que ser baseada sempre na busca da verdade. E a mentira entra ali, a mentira e o erro entram como elementos opositivos ou negativos. Então, se você tentar fazer com que eles se tornem tipos substanciais de discurso, é você tomar a sombra como se fosse um tipo de corpo. Você tem vários tipos de corpos aqui. Você tem, por exemplo, né, objetos industriais, você tem animais, você tem plantas, etc. E tem sombras. A heurística é uma sombra da retórica. E a sofística é uma sombra da dialética. Isto quer dizer que, embora a sofística tenha se disseminado antes da dialética, o Sócrates mostra que elementos, vamos dizer, da ciência dialética, quase inconscientes, já estavam embutidos na sofística. Então vamos lá. E a hipótese de abordar isso como um modelo de história cultural, isso não ocorreu a ninguém e não foi explorado depois disso. Infelizmente, eu não tive tempo de tratar, vamos dizer, de uma edição inglesa desse livro. Eu enviei até para uma editora aqui e eles disseram: esse texto está muito bom, é maravilhoso, mas ele é muito pequenininho, porque eu mandei só sem o apêndice. Então falaram: nós não podemos lançar isso assim, você, por favor, você, né, completa esse negócio, escreva um livro de 300 páginas e nós publicaremos, né? Mas não tenho tempo para fazer isso. Ele é pequeno demais para ser lançado em forma de livro por uma editora americana e é grande demais para ser publicado como trabalho científico numa revista. Então tem um problema. Eu não tenho tempo para cuidar disso. Tá? Vocês pensam que eu tenho aqui um relações públicas, uma secretária? Eu não tenho. Né? Você, por exemplo, para fazer contato com uma editora, você tem que ir para Washington, tem que ir para Nova York. Não dá para fazer isso. Né? Então, mas a coisa teve alguma difusão através do Wögerlin View, que reúne alguns dos melhores estudiosos da área nos Estados Unidos. E toda aquela gente entendeu que se tratava de um negócio totalmente inédito, que ninguém tinha tocado antes. Vamos lá. Então, expressando estruturas gerais da possibilidade poética, estruturas gerais de verossimilhança retórica, estruturas gerais de probabilidade dialética e estruturas gerais de certeza lógica ou analítica. As mediações entre o indivíduo e o conhecimento, sobretudo difundido socialmente, podem então dar-se através desses quatro níveis, de um polo estritamente mais simbólico, o primeiro, até um polo, por oposição, mais analiticamente discernível. Quer dizer que a passagem, vamos dizer, do poético para o lógico, tá certo? Se dá através de uma série de mediações e depurações, que é exatamente aquilo que o Erich Fröbel chama descompactação dos símbolos, que é um termo que ele usa tudo quanto é lugar, que é uma das bases do pensamento dele e que ele nunca explicou exatamente como se faz essa descompactação. É por isso que o pessoal do Voegelin, quando eu mandei esse texto para eles disseram que eu estava colocando ali um pilar para sustentar o edifício do Voegelin. Ele tem toda a razão quando ele diz isto, mas ele de fato não explica como se dá esse processo de descompactação e de diferenciação dos símbolos. Ora, nesse processo existe então um aprimoramento da precisão e um aprimoramento da consciência crítica, por assim dizer, onde os vários níveis, várias camadas de significado, né, dos símbolos vão sendo descascadas e você vê ali uma mistura de verdade e de erros, porque a linguagem poética é analógica e a analogia, como já explicava o Mário Ferreira dos Santos, é uma síntese de semelhanças e diferenças. Portanto, nenhum símbolo em si pode ser verdadeiro ou falso. Ele contém o verdadeiro e o falso misturado, por assim dizer. E com o tempo você vai descascando as várias camadas. Então você pode separar o que é verdadeiro do falso. Porém, nesse processo existe um ganho em matéria de precisão e consciência analítica, porém existe uma perda também, que é a perda da comunicabilidade imediata dos símbolos. O símbolo tem essa comunicabilidade imediata precisamente porque ele expressa a experiência humana no seu aspecto mais, por assim dizer, primitivo e imediato, tá certo? É a expressão de impressões, como dizia o Benedetto Croce. Ora, a expressão de uma impressão não pode ser julgada verdadeira ou falsa, é apenas uma impressão que você teve. E a poesia, então, se notabiliza pela sua capacidade de registrar, condensar e expressar essas impressões de tal maneira a torná-las reconhecíveis. Quer dizer, as grandes experiências da poética universal são experiências que são compartilháveis por outras pessoas, ainda que elas vivam em situações totalmente diferentes daquela das quais o poeta está tratando. Essas impressões básicas, essas experiências imediatas são reconhecíveis, tá certo? Por exemplo, a experiência do ciúme, no caso do Otelo, ou a experiência da ambição de domínio, no caso do Crime e Castigo, e assim por diante. Quer dizer, ou a ambição, por exemplo, de consertar o mundo, de reformar o mundo, como o Dom Quixote. Tudo isso são experiências que nós reconhecemos, embora vivamos numa outra época e num outro lugar. Porém, essas impressões não contêm verdade e erro no sentido do discurso dialético ou lógico, né? Por quê? Porque todo símbolo é plurissenso, ele tem várias camadas de significado. Então, ele significa várias coisas, algumas delas contraditórias entre si. Então, é preciso descascar. Esse processo, ele acontece ao longo da história, tá certo? E você vê nitidamente a passagem, vamos dizer, do símbolo compacto para as ideias, conceitos descompactados e analisados. Eu tenho insistido muito que no Brasil as pessoas só sabem pensar por figuras de linguagem. Ou seja, estão fazendo uma retórica chinfrim cuja validade é no máximo poética, quer dizer, estão expressando suas impressões. E não têm ideia de que por baixo de uma figura de linguagem existem, por baixo, dentro de uma figura de linguagem, existem diferentes camadas de significado e que você só pode atingir a realidade daquele objeto do qual você está falando se você descascar essas várias camadas. Por quê? Porque você ali vai descobrir várias contradições. São visões contraditórias que nós temos de um mesmo objeto, porque esse objeto nos chegou numa experiência, numa impressão momentânea, em que essas várias perspectivas se cruzavam, por assim dizer, apareciam misturadas. Então criava aquilo que Aristóteles chamava síntese confusa. Toda experiência humana expressa poeticamente é uma síntese confusa. Tá certo? Quando você desdobra, você analisa essa síntese confusa, você descobre várias linhas contraditórias, ou seja, várias maneiras diferentes de encarar o mesmo objeto. E essas várias linhas, que então justamente a dialética discerne e expressa, elas constituem como que perspectivas diferentes que um desenhista tomou para medir um certo objeto no espaço. E é, vamos dizer, da convergência dessas linhas contraditórias que aparece a verdadeira figura do objeto. Sem isto, realmente não é possível. É aquilo que o Raimundo Abélio chamava uma acumulação intolerável de contradições. Quando a acumulação de contradições chega ao nível intolerável, então aí o objeto aparece. E ele diz a que veio. Tá certo? Portanto, sem este processo da descascagem analítica das figuras de linguagem, nós simplesmente não sabemos do que estamos falando. Nós estamos apenas trocando impressões confusas. E, por exemplo, outro dia eu escrevi um artigo a respeito da entrevista que a dona Marlene Chauí deu à revista Cult. Eu conheço bem a obra da Marlene Chauí, eu li muita coisa dela, quer dizer, eu não estou julgando por uma coisa que ela disse numa entrevista. Inclusive, eu acredito que eu sou o único brasileiro, a única pessoa no universo que leu o livro dela, A Nervura do Real, do começo até o fim. Só ela leu, nem a mãe dela leu. Tá certo? Aliás, eu conheci bem a mãe dela, excelente senhora, mas não entendia coisa nenhuma de filosofia. Então, muito menos o pai, que também era meu amigo. Então, ali ela diz que existem dois tipos de violência. Existe a violência revolucionária, que é feita para destruir uma estrutura de classe e colocar uma outra classe no poder, e que, portanto, é uma violência racional e justificada. E existe a violência fascista, que é baseada no simples ódio ao outro, ao diferente. Então eu falei, bom, são duas figuras, são duas imagens que expressam a impressão que ela tem. Porém, isso corresponde a algum objeto historicamente identificável? Vamos examinar um pouquinho. Tá certo? Na Alemanha, tá certo? Os judeus estavam profundamente integrados na cultura, tanto que a própria língua deles, o Yiddish, não passa de um alemão modificado. Estavam ali presentes na Alemanha há tanto tempo e tão profundamente integrados que, em 1914, eles foram uma das comunidades que mais intensamente participaram da onda de entusiasmo guerreiro para desencadear a Primeira Guerra, do qual dá testemunho o livro do Max Scheler, O Espírito da Guerra e a Guerra Alemã, por exemplo. Tá certo? E eles estavam tão bem, vamos dizer, integrados na cultura alemã, que às vezes era difícil distinguir o que era cultura judaica e o que era cultura alemã. E eu dei como exemplo disso o livro do grande romancista Jacob Wasserman, que é o livro de memórias, e se chama Meu Caminho como Judeu e como Alemão, onde ele via que as duas coisas eram absolutamente inseparáveis. Então isso quer dizer que o judeu na Alemanha não era de maneira alguma o outro, o diferente. Era um país que tinha tido ministros judeus, Walter Rathenau, gente importante, pô, né, que então representava, né, a comunidade, como de Israel representou na Inglaterra. Eles não eram o outro, não eram o diferente. Né. Diferente era o quê? O africano, era o chinês, era os índios da América Latina. O judeu não, ele está lá no meio, faz séculos. Né. Então, isso quer dizer que se os alemães, os nazistas, pregaram o ódio ao judeu, não pode ser na base dele ser simplesmente o outro ou diferente. Ao contrário, eles criticavam o judeu, acusando o judeu de ser a classe dominante exploradora. Foi exatamente isso que fizeram. E para criar uma impressão de estranheza forçada, tiveram que apelar a uma biologia racista do século XIX, do Houston Chamberlain, no qual nem o próprio Hitler acreditava verdadeiramente. Ele diz nas entrevistas ao Hermann Rauschen: eu não acredito nessa coisa, mas nós precisamos dela. Tá certo? Então, quer dizer, se o sujeito fosse realmente diferente, você precisaria criar toda uma biologia, uma falsa biologia, para tentar lhe dar áreas de estranheza. Então, o judeu era onde atacado em primeiro lugar como capitalista explorador, exatamente no sentido em que Karl Marx o atacava no livro A Questão Judaica. Portanto, tratava-se de dar um sentido de luta de classes à luta de raças, ou vice-versa, sentido de luta de raças à luta de classes, exatamente como está na Questão Judaica de Karl Marx e como Stalin, no mesmo instante, estava sugerindo ou ordenando a todos os partidos comunistas do mundo, uma ordem que, aliás, no Brasil foi cumprida à risca pelo Dr. Florestan Fernandes. Toda a obra dele não passa de uma ilustração, né, da proposta de Stalin de dar sentido de luta de classes à luta de raça e de luta de raça à luta de classe. Então, o que os alemães fizeram foi exatamente isto. Era uma luta de classe. Nós, os pobres alemães, estamos sendo explorados e esfolados por esses malditos capitalistas judeus. Em segundo lugar, segunda nuance. Os capitalistas judeus não são apenas capitalistas exploradores, mas são capitalistas internacionais. Então, eles não são só o explorador local, mas eles são o inimigo estrangeiro que usa as exigências do Tratado de Versalhes para nos explorar, nos obrigar a trabalhar de graça, etc, etc. Então, o judeu era visto como o aliado das potências que estavam realmente oprimindo a Alemanha naquele momento. Para você ver como isso era absurdo, na França, na mesma época, a direita francesa viu os judeus essencialmente como aliados da Alemanha, aliados e agentes da Alemanha. De modo que as primeiras advertências que apareceram contra a ascensão do poder militar nazista vieram de intelectuais de direita que eram, ao mesmo tempo, ferozes antissemitas. Você vê como a história não é esse esquema simplório que a dona Marlene Achaoui pretende impingir às pessoas. Quer dizer, ela pega dois tipos ideais, um o revolucionário e outro o fascista, tá certo? Que é uma impressão que ela tem. Só que o que isso tem a ver com o objeto externo, o objeto real da ciência histórica? Não tem nada que ver. Uma pura imaginação, uma expressão de impressões. Então ela está fazendo discurso poético, tá certo? Expressando, né, o seu ódio de uma facção que, no fundo, pensa exatamente como ela. Isso é, alguém que vê a luta de raça como a luta de classe. Pior, para piorar a coisa formidavelmente, que força social efetivamente o Hitler representava? Hoje sabe-se que as bases financeiras do Partido Nazista vinham, sobretudo, das contribuições da classe operária alemã. Então, era que era realmente uma luta de classes, né? Personificada numa parte da classe dominante que era estrangeira. Por quê? Porque tinha alianças com a França, a Inglaterra, etc, etc, etc. Então, o que que nós fizemos aqui? Descascar as varas cabadas do símbolo e verificar a que é que elas correspondem no mundo externo. É isso que o Wagner chama de descompactação. Claro que este é um exemplo muito miúdo, ele faz análise de símbolos milenares, às vezes, né? E eu aqui estou falando apenas de uma criaturazinha insignificante, o terceiro mundo, que faz uma confusão mental, é para enrolar estudantes semiletrados. Então, prossegue aqui o Ronald Hobbes. Estão em jogo aí diferentes níveis de credibilidade do discurso humano. Mas estão também as diferentes formas da reivindicação indevida de credibilidade, o que requer o estudo tanto da erística quanto das condições epistemológicas do saber científico, ou seja, uma filosofia da ciência. Então você vê que, embora eu não tenha colocado a erística como uma das quatro modalidades de discurso, porque ela é apenas a caricatura de uma delas, eu dediquei alguma atenção a ela no livro, nos comentários a Schopenhauer, que foi um livro que me foi sugerido pelo Zé Mário Pereira, porque ele havia lido, ele era o editor, ele havia lido e publicado o meu livro sobre Aristóteles. E ele achou que alguma atenção à erística valeria a pena, como de fato valeu. Tanto da erística quanto das condições epistemológicas do saber científico, que seria uma filosofia da ciência. Há que se considerar ainda, todavia, as formas próprias que o discurso adquire, umas sendo mais adequadas ou menos a discurso neste ou naquele nível. Então é preciso atentar aos fundamentos metafísicos dos gêneros literários. Ora, os gêneros literários são um fenômeno com o qual nós tropeçamos a partir do momento em que abrimos a boca. Então, os gêneros literários não são tipos de discurso no sentido do grau de credibilidade. Eles não têm nada a ver com o grau de credibilidade. Eles são apenas diferentes maneiras de você montar o discurso, seja sob forma narrativa, seja sob forma de análise, sob uma narrativa mais longa, mais curta, uma narrativa que é contada, por exemplo, como num romance ou numa epopeia, e uma narrativa que é mostrada, como no teatro. Quer dizer, são modalidades de expressão que nós temos que escolher. No momento que você começa a dizer alguma coisa, você o diz primeiro com algum grau de credibilidade. Quer dizer, você está a credibilidade poética, é pura impressão, ou credibilidade verossímil, quer dizer, estou dizendo algo que a plateia vai aceitar porque ela pensa como eu, ou credibilidade razoável, que é exame dialético, ou com pretensões de credibilidade absoluta, como a demonstração matemática. Você, necessariamente você faz essa escolha mesmo que não sabe o que está fazendo, né? Porque só existem esses quatro níveis de credibilidade. E você, quando diz alguma coisa, você traz consigo os elementos de credibilidade que você dispõe e eles fatalmente estarão num desses quatro níveis. Por outro lado, você vai ter que escolher uma maneira de organizar o discurso que não tem nada a ver com o nível de credibilidade. O nível de credibilidade é só um dos critérios, mas existem outros, que correspondem às diferentes estratégias verbais que nós podemos usar. Então, e aí é interessante porque os gêneros literários, eles não correspondem aos quatro discursos. Por exemplo, você pode tentar um discurso poético expressando algo do qual você tem uma certeza científica. Isso se fez muitas vezes, até a Renascença era comum você publicar tratados científicos sob forma poética, né? Então, isso quer dizer que você está adotando um gênero poético com um nível de credibilidade que não é poético, que é, pode ser dialético ou até lógico. Tá certo? Então, você vê que não é uma coisa automática, quer dizer, a transição, a relação entre os gêneros literários e e os quatro discursos não é uma coisa automática. Eles não, onde eles não correspondem. Você tem aqui uma grade, aqui tem outra e elas se deslocam, né? E existe ainda uma quinta grade que a gente usava, que era, vamos dizer, os chamados modos aristotélicos, né? Que se refere especificamente às obras de ficção e no qual ele distingue as várias obras pelo nível de poder do personagem central, que pode ser um deus ou semideus, um herói no sentido grego da coisa, uma pessoa nobre e excepcional, tá certo? Uma pessoa comum ou um idiota completo, nesses cinco níveis. Então, nas obras de ficção, entra esta outra grade, que também não coincide com os quatro discursos. Então, isso quer dizer que eu estava dando essas três grades, os quatro discursos, os gêneros literários e os modos de Aristóteles, para que as pessoas aprendessem a cruzar essas coisas com relação a cada obra, a cada discurso em particular que elas lessem. Né? Então, no caso dos gêneros literários, aí assim a minha dívida para com a escola perennialista é profunda, porque eu baseei tudo na exposição de espaço e tempo feito pelo Ananda Kumaraswamy, não Guénon nem Chuon, tá certo? Que explicam isso muito por alto, mas Ananda Kumaraswamy tem um livro, O Tempo e a Eternidade, que é dedicado a isto. E os conceitos básicos de tempo e de espaço que eu uso ali são os do Ananda Kumaraswamy, e eu reconheci claramente, claramente isto. Então, há de se atentar aos fundamentos metafísicos dos gêneros literários, cuja teoria, grosso modo, ao levar em conta a modalidade de existência espaço-temporal da linguagem e do ser humano que se serve dela, aplica ao discurso de distinções espaciais, temporais e numéricas. É isso? Então, diz Ananda Kumaraswamy, essas três são as três condições do mundo sensível: o espaço, o tempo e o número ou quantidade. E eu uso esses conceitos para, então, dividir os gêneros literários. delas extraindo os princípios de narração, exposição, prosa do verso, etc, etc. Se o discurso é o meio eminente pelo qual o indivíduo se aposta do saber, a finalidade deste, enquanto ser dotado de consciência, não é de se limitar ao mero domínio discursivo do saber. É chegar ao próprio saber, o que é, ademais, verificar suas próprias condições de existência. E, numa palavra, chegar à base metafísica, primeiro, a investigação daquela faixa de realidade que Platão visava em sua segunda navegação para além das ideias e rumo ao mundo dos princípios que as regem, entre as quais o da identidade tem primazia. Tudo que existe é, na medida em que tem a possibilidade de sê-lo, de modo que as atualizações das notas de cada ente têm o seu esteio, uma estrutura da possibilidade. Eu mesmo defini a metafísica como o estudo da possibilidade universal. Tá certo? Então, por exemplo, a própria possibilidade ontológica, da qual a lógica é a expressão discursiva, de que algo seja a atualização de uma potência. A possibilidade da possibilidade conduz a inteligência à investigação do que de mais substantivo e duradouro possa ter um ente. Você vê que tudo que nós chamamos de ciência, absolutamente tudo, consiste em você examinar os entes dados na experiência à luz do conceito de necessidade. E a ciência busca elos necessários entre as coisas, entre os vários fatores, e quando não os encontra, esboça pelo menos um elo probabilístico ou dialético, se quiser. Tá certo? Mas você vê aqui, nós podemos perguntar assim: a necessidade rege tudo o que acontece? Fala, evidentemente não. Existem coisas que acontecem, mas poderiam não ter acontecido. Isso quer dizer que a abordagem científica, ela é limitada e limitante por sua própria natureza. Para a ciência não existe realidade, só existe necessidade, que pode ser uma necessidade absoluta, no caso de uma demonstração matemática, ou pode ser uma necessidade relativa ou probabilística, como na física. Ou seja, aquilo que não tem necessidade nenhuma, aquilo que é absolutamente, vamos dizer, imotivado ou caótico, pode ser objeto de uma descrição matemática, mas não de um estudo propriamente científico. E o fato de você descrever matematicamente uma forma caótica, tá certo? Não a submete, vamos dizer, a um elo de necessidade. Então, para a ciência só existe necessidade. É curioso a gente ver que muitas pessoas que praticam ciência não têm consciência disso. Elas acham que estão estudando a realidade. Eu digo, mas espera aí, quando você vai delimitar o objeto do seu estudo, você já não o separa dos elementos acidentais? Separa, porque senão não teria nem como começar o estudo. Ora, a realidade concreta, ela se constitui, vamos dizer, dos fatores essenciais e dos fatores acidentais mesclados, inseparavelmente unidos. É o que eu chamo do acidente metafisicamente necessário. Quer dizer, é um acidente que não tem nada a ver com a essência dos objetos considerados, mas que se não acontecesse, o próprio fato a examinar não aconteceria. Então, por exemplo, se acontece um crime, bom, o criminoso e a vítima têm de estar vestidos ou pelados, eles não podem estar num terceiro estado, né? Eles têm que estar vestidos de alguma maneira, mas isso tem algo a ver com o crime em geral? Não tem, né? Mas se não estivessem vestidos nem pelados, não estariam no universo. Então, esse é um acidente metafisicamente necessário. E assim por diante. Então, isso quer dizer que o universo inteiro da ciência pouco ou nada tem a ver com a realidade concreta. Ele tem a ver apenas com a parte da realidade que está submetida a elos de necessidade absoluta ou relativa verificáveis e quantificáveis. Porque você falar em probabilidade não quantificada é uma contradição de termos, né? Se existe uma probabilidade, ou ela é de 30%, ou 70%, ou 2%, ou 100%, né? Probabilidade de X% não existe. Mas nesse caso a palavra investigação não é mais apropriada. Trata-se mais via confissão da aceitação desse corpo de possibilidades em tudo embutido. Trata-se de um conhecimento por presença. Então, essa ideia do conhecimento por presença, eu achei que eu tinha descoberto, depois descobri que um filósofo, né, árabe do século XI já tinha matado mais ou menos a questão. O que é o conhecimento por presença? É o seguinte, todo e qualquer conhecimento que nós pretendamos ter, tá certo? Nós o buscamos dentro de um universo que nos antecede. E sem o qual nós não poderíamos investigar coisíssima nenhuma. Então isso quer dizer que o mundo que nos antecede, que antecede a nossa busca do conhecimento, é constituído de coisas. Só quando nós tomamos consciência dessas coisas e, vamos dizer, integramos o nosso pensamento, é que elas se colocam como objetos. O objeto é uma coisa distinta de nós, que aparece, por assim dizer, diante de nós. O mundo das coisas não está diante de nós, ele está em volta de nós e nós estamos dentro dele. Ele não está dentro de nós. Tudo aquilo que você integra e passa a estar dentro de você já não é pura coisa, é a coisa compreendida como objeto. Portanto, objeto de cognição, objeto de pensamento. Ora, existe um número ilimitado de coisas que para você nunca foram objetos. Ou seja, nos quais você nunca pensou e que você nunca apreendeu distintivamente. Mas que estão aí. E sem este mundo das coisas, nenhum conhecimento seria possível. Agora, podemos dizer o seguinte. Podemos perguntar, esse mundo das coisas nos é totalmente desconhecido? Nós só conhecemos os objetos? Eu digo, não, você conta com as coisas, porque elas já te antecedem e são a condição dentro da qual você começa a buscar o conhecimento e começa a desenhar as coisas sob a forma de objetos do seu pensamento. Então, algum conhecimento desse mundo das coisas você tem antes de começar a pensar no assunto, senão não poderia começar a pensar. É isso que eu chamo conhecimento por presença. De treinar a consciência para que, ao invés de falar a realidade, deixe que essa lhe fale. Ou seja, se você começa a prestar atenção no conhecimento que você tem do mundo das coisas, e não somente dos objetos, porque os objetos exigem que você pense neles. O objeto se torna objeto para você na hora em que você o representa ou o define. Mas, como eu disse, por baixo disso existe o mundo das coisas. Digo, muito bem, então eu vou começar a prestar atenção no mundo das coisas sem ser como o mundo dos objetos. Começar a pensar apenas como uma presença. Presença da qual eu sempre tive conhecimento. De qual eu posso esquecer, já fazer abstração, pensar somente nos objetos, esquecer o mundo das coisas. Esses termos que eu estou usando agora foram descobertos pelo John Dealey, que o Murilo Vera sugeriu o livro do John Dealey sobre o Jean Ponceau, e daí eu descobri outro livro do John Dealey, estou absolutamente maravilhado, acho que o serviço que esse homem está fazendo não há dinheiro que pague. E ele usa essa distinção tão simples que expressa uma coisa que eu estava querendo dizer antes, mas que eu não tinha o termo, por assim dizer, convincente. Mas quando ele disse, não, são objetos. E por trás dos objetos existem coisas. As coisas não são objeto de conhecimento, no sentido de que são pensadas. As coisas estão aí, antes de que nós comecemos a pensar. E se elas não estivessem, não poderíamos transformá-las em objetos e pensar nelas. Então, raios, era isso aí que eu estava. É uma distinção tão simples de coisa e objeto, mas eu não tinha pensado em usar essas palavras. Então, se começamos a prestar atenção no mundo das coisas, começamos a prestar atenção numa presença, em algo que não é objeto. Daí aquele exercício que eu propus do sujeito deitar no chão, tá certo? Na noite de preferência, onde ele não esteja vendo muita coisa, e ele simplesmente sentir o chão embaixo do corpo dele, e sentir a densidade do chão que o sustenta. Isso não é um objeto de pensamento, ele não está pensando nisso. Ele está vivenciando a coisa tal como está presente. Tá certo? À medida que, então, que nós nos abrimos para o mundo das coisas, para o mundo das presenças, nós descobrimos que nós sabíamos muita coisa a respeito dele antes de ter separado e delineado o primeiro objeto de pensamento. O indivíduo deve se esforçar para perceber que o problema da verdade está submetido ao problema da presença substantiva da realidade. Que este é o ponto que toda a filosofia moderna, desde Descartes, jogou no lixo, passando a considerar que só existiam duas coisas, sujeito e objeto. Eu digo, mas onde está o sujeito e onde está o objeto? Eles apareceram no ar. Né? Você vê, por exemplo, se você divide o mundo em sujeito e objeto, daí você não tem solução para o famoso problema da existência do mundo exterior. Porque você vai dizer assim, bom, tudo que eu conheço é objeto, portanto, é objeto do meu pensamento. Portanto, eu só conheço o meu pensamento. Portanto, só o pensamento existe. Não tem saída. É? Então, no plano, vamos dizer, da discussão, da confrontação de teses, esse idealismo subjetivo que reduz tudo a pensamento é irrefutável. Você não tem como argumentar contra ele. Mas o que você pode fazer, vamos dizer, é rejeitar a colocação inicial do problema. Quer dizer, sim, sujeito e objeto, mas onde? É? Então, outra coisa. Se você não fosse capaz de distinguir entre coisa e objeto, você não poderia jamais ter um objeto no seu pensamento. Então, é absolutamente necessário você distinguir a coisa enquanto você simplesmente tem uma relação presente, real e física com ela, e a coisa enquanto objeto do seu pensamento. Se você não é capaz de distinguir das coisas, você entraria num restaurante e comeria o cardápio em vez de comer a comida. Você comeria o signo em vez de comer a coisa. Não é isto? Então, isso quer dizer que o idealismo subjetivo nasce da redução inicial do problema a sujeito e objeto, como faz Descartes. Quer dizer, você apaga a existência do mundo das coisas e sobra somente o sujeito pensante e os objetos nos quais ele está pensando ou que ele está percebendo. Eu digo, muito bem, mas e as outras coisas que eu não percebi como objetos, mas que têm de estar presente para que eu possa pensar? Por exemplo, o chão embaixo do meu pé, ou o ar que eu estou respirando, tá certo? Ou a minha própria vida biológica, não é isso? Ou o funcionamento do meu corpo que eu desconheço. Claro que nós podemos mais tarde estudar a fisiologia, etc, etc, etc. Mas para você estudar fisiologia, é preciso que você já tenha no seu corpo uma fisiologia funcionando. E ela já estava funcionando antes que você a conhecesse. Portanto, ela não é objeto do seu pensamento, ela era uma coisa, ela era uma realidade antes de ser um pensamento. Então, toda uma fase de discussão do idealismo moderno, que infectou profundamente a cabeça das pessoas e que culminaria no negócio do Kant, da coisa em si inacessível, tá certo? A coisa em si pode ser incognoscível como objeto, tá? Mas ela tem de estar presente e você a conhece por presença. Senão você não estaria nem aí, você não abriria a boca e não escreveria esse livro, tá? Mesmo a mais refinada técnica lógico-analítica é apenas um meio de retornar ao que sempre aí esteve. É o tal negócio, se nós não usamos a lógica analítica para fazer este retorno à realidade, nós a usamos como ferramenta de construção das ideias. E daí nós ficamos construindo ideias e analisando as ideias e nunca mais saímos disso. Então, eis o nexo remoto entre conhecimento e existência. Eventualmente é necessário, para romper o véu das limitações cognitivas de uma determinada civilização e retornar a essa aceitação da presença, proceder à crítica cultural. Exatamente, a função da crítica cultural é isto: é pegar todo mundo dos objetos que estão na nossa mente, que estão, vamos dizer, na cultura em torno, e buscar por baixo deles as coisas que estavam aí antes de tudo isso e da onde emergiram, por abstração, os objetos da cultura. Tá certo? Então, isso é claro, é uma operação que não pode ser feita por nenhuma entidade ou por nenhuma coletividade, isso só o indivíduo humano real e vivente pode fazer. Isso quer dizer que cada indivíduo ele tem a capacidade de fazer a crítica da sua cultura inteira, ainda que ele não conheça extensivamente e quantitativamente. Ele pode pegar os elementos mais usuais, mais presentes, tá certo? E buscar o que existe por trás deles. Por exemplo, eu acabo de receber os livros do nosso amigo do Cabo Verde, Casimiro de Pina, tá certo? que é um livro de filosofia do direito, em última instância, no qual ele ataca essa escola positivista, ou neopositivista, né, o jus positivista, que toma como ponto de partida a lei, a norma positiva existente, e que não quer saber o que tem por trás disso. E, bom, só que vocês pegar a norma positiva como se fosse começo da conversa, você imagina que ela saiu do nada, que ela caiu do céu. E que não que houve pessoas humanas que, baseadas nos seus valores, crenças, sentimentos e decisões, baixaram aquelas leis. Quer dizer, você não quer saber de onde a lei veio. Então a lei passa a ser um ente metafísico e o começo de todas as coisas. E ele escreve um livro esplêndido, exatamente contra isso, buscando encontrar por baixo da norma positiva, por baixo do edifício das leis, quer dizer, a fonte real da onde elas emergiram, que são, então, decisões humanas. Né? A crítica que poderia ser definida promissoriamente como a pelo qual uma consciência individual investe contra as estruturas simbólicas ou políticas que lhe embotam a sensibilidade. É exatamente o que o Casimiro de Pina está fazendo. Tais estruturas podem, por um lado, ser tão só simbólicas e discursivas nas artes, na ciência, na comunicação pública, ou, por outro lado, pode chegar mesmo ao cerceamento físico da liberdade de consciência. Aqui, o objeto de crítica cultural mais extensa é a metamorfose da ideia de império ao longo da história do Ocidente. Então, o livro Jardins das Aflições, em grande parte dele, é uma história das transmutações, vamos dizer, da ideia de império. E eu paro a narrativa ali na constituição do Império Americano e insinuo alguma coisa sobre o Império Globalista. Mas eu reconheço que a análise parou antes do seu estado atual. Muita coisa que eu escrevi depois é justamente sobre essa nova modalidade de império, que nós vemos agora esses três impérios em disputa, o Império Ocidental, Russo, Chinês e Islâmico, tá certo? E que precisaria, então, o livro precisaria ser complementado. Mas eu acho que, nesse sentido, meu debate com o professor Duguin é o complemento perfeito do Jardim das Aflições, porque ele continua a análise onde o Jardim das Aflições parou. Metamorfose da ideia de império ao longo da história do Ocidente é a ideia correlata à religião civil, com o que se investe no rastreio dos fundamentos remotos da ideologia coletivista e cientificista contemporânea. Cientificismo e nova Pax Romana, separados sob outros aspectos, dão as mãos no achatamento do horizonte total da experiência humana. Longamente preparado, por exemplo, desde as ideias de volonté general e da quantificação geral das ciências físicas. O drama da vida humana, antes concebido como de almas substantivas a viver subespécie eternitatis, passa a ser o de papéis sociais limitados a um mundo espaço-temporal inteiramente fechado. Vários exemplos poderiam ser colhidos na cultura geral. Dostoiévski queria ainda um autor ligado à primeira perspectiva. Já os personagens de Balzac se conformariam quase que só à feição da segunda. Não, mais um cafezinho? Com a negação da via de acesso à universalidade da experiência, em grau metafísico, vem também a negação da própria possibilidade de conhecimento do indivíduo. É claro, a partir de um certo momento, o indivíduo só se conhece a si mesmo a partir do papel social que ele representa, como se não houvesse nada por baixo disso. E a identificação do indivíduo com o seu papel social, quando não é um papel social livremente escolhido, do qual o indivíduo tem consciência e cuja limitação, portanto, ele conhece, cria, evidentemente, uma segunda personalidade em cima da primeira. Por exemplo, um indivíduo, supõe um juiz de direito que siga a escola neopositivista, ele raciocina apenas a partir, vamos dizer, da lei escrita, da norma positiva, sem querer levar em consideração os valores e crenças que estão ali subentendidos. Isso quer dizer que o julgamento que ele profere é como um computador proferiria. Ele pega a norma e aplica ao caso individual, sem querer sondar, manter o significado maior disso aí dentro do quadro geral da vida humana. Então, é claro que isso aí é um papel social que, ajudado pelo apoio que recebe da coletividade, substituiu completamente a personalidade real. Então, você está conversando com esse juiz, você não está conversando com uma pessoa humana autoconsciente, você está conversando com uma máquina de aplicar leis. Existiria um vínculo indissolúvel entre a objetividade do mundo e a individualidade da experiência. Isso aqui é básico, básico, básico, porque Aristóteles diz o seguinte, que só existe existência individual. Tudo que existe, existe como uma unidade. Não existe existência genérica. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma espécie animal, né? A espécie animal só existe nos indivíduos que a exemplificam. Ela não existe em si mesma. Né? Você pode raciocinar, né, com a espécie animal, isso não quer dizer que a espécie animal também não exista. Sim, ela existe. Tá certo? Mas ela não existe em si, ela existe nos indivíduos que a materializam, por assim dizer. E você vê uma tendência da modernidade de fugir dos entes individuais concretos e lidar somente com generalidades abstratas. Por exemplo, você fazer uma história onde leis, forças e tendências agem sozinhas, como se não precisasse agentes humanos, como se os agentes humanos fossem apenas marionetes que essas forças históricas abstratas pegaram e usaram, como se ninguém precisasse tomar decisão nenhuma. Tá certo? Quer dizer, como se as tendências históricas se hipostasiassem, personalizassem e agissem por si mesmas. Isso é uma tendência geral. Se você pegar toda a história do Fernando Rodel, é isto que ele faz. E isso trouxe um dano, esse tipo de moda que pegou, sobretudo na França, com a escola dos famosos Annales, né? Criou uma história fantasmática, onde não existem personagens reais, onde não existem decisões e ações humanas, onde tudo se desenrola como se fosse um processo automático e transhumano, por assim dizer. Mais ainda, se você pegar toda a escola tradicionalista, toda ela padece desse mesmo defeito. O René Guénon mostra um desprezo profundo pelo estado individual do ser humano. E ele acredita piamente, por exemplo, nos ciclos históricos, ciclos que se processam, é certo? E que se transmutam no tempo sem qualquer interferência individual humana. Ora, toda a teoria de ciclo só tem um valor analógico, evidentemente, porque você, onde você tem um ciclo que está indo numa direção, você tem um subciclo que está indo na direção contrária, fatalmente. É certo? Por exemplo, ele fala do individualismo moderno. Eu digo, ah, mas o individualismo moderno veio junto com o coletivismo moderno. Uma coisa não existe sem a outra. Quer dizer, você tem os ciclos cruzados. O que significa que esta realidade não pode ser descrita em termos de ciclos. Embora você possa usar os ciclos como imagens analógicas, só como uma espécie de reagente químico, para você cria o ciclo como um tipo ideal e você o confronta com a realidade para ver o que dá. Quer dizer, é um procedimento heurístico, por assim dizer, é da arte da descoberta. Mas não é, vamos dizer, uma realidade histórica objetiva. Né? Mas, para o René Guénon, esses ciclos têm uma realidade substantiva. O que significa que, você vê, o sujeito que estava nos antípodas da vida universitária francesa, ele padecia do mesmo defeito da vida universitária francesa. E é uma coisa curiosa que, já no tempo que eu estudava o René Guénon junto com o Michel Weber, que era um guénoniano de estrita observância, eu já reparava isso, falava, olha, toda obra René Guénon, o que vem com este ar assim, de universalidade e com esses ares de coisa transhistórica, ela só é concebível na língua francesa de René Descartes. Então, isso quer dizer que, embora a formação do René Guénon fosse em língua sânscrita e árabe, tá certo? Tem muitas estruturas de pensamento dele que são características da língua e da cultura francesa. Então, quer dizer que aquilo que parece o mais universal e incondicionado está profundamente condicionado ao seu momento. Eu não sei se existe algum estudo da obra do René Guénon sobre esse aspecto estilístico. Onde você tem que levar isto em conta e também o aspecto, por assim dizer, mântrico da linguagem, quer dizer, um estilo que é feito para ter um determinado ritmo e lentamente ir envolvendo, né, o leitor nesse ritmo, de maneira que inconscientemente você começa a pensar como René Guénon, na medida em que você imita, né, sem perceber o ritmo da prosa dele, que é de fato é uma obra-prima, não tem como negar, mas onde existe um forte elemento hipnótico ali. Eu acho que nada disso foi estudado com o devido cuidado, né? Vocês vão notar ali que na página na minha página, eu coloquei na lista dos meus gurus somente o René Guénon e não o Schwann. Porque eu considero que os guénonianos têm toda a razão quando eles dizem que a obra inteira do Schwann não passa de uma ilustração de certos pontos do Guénon. Já numa idade avançada, então o Schwann divergiu do Guénon num ponto específico, que era na verdade um ponto histórico, que era saber se os sacramentos cristãos tinham um valor iniciático ou se eles eram apenas sacramentos esotéricos, ritos de agregação, como se disse, né? Que o Guénon dizia que era apenas rito de agregação, o Schwann dizia não, eles eram iniciação cristã. Coisa que mais tarde foi comprovada, foi aceita pelo Papa João Paulo II, que no Novo Catecismo da Igreja ele diz, né, o batismo, a confissão, a crisma são os elementos da iniciação cristã. Eu não sei se ele leu essa controvérsia entre Guénon e Schwann, que deu um bode desgraçado e fez com que eles, inclusive, se afastassem um do outro, mas, com exceção deste ponto onde há um conflito, o Schwann, que era um pintor e era um homem eminentemente visual, ele de fato ele produz ilustrações da obra do Guénon. Ele não tem uma autonomia, por assim dizer. Autonomia que na escola tradicional seria autocontraditória. Porque, na perspectiva tradicionalista, você ter uma ideia original não vale nada. O que vale é você repetir a tradição. Então, você discutir, vamos dizer, a originalidade da obra do Schwann em face do Guénon, se você defende a originalidade, você está indo contra um dos princípios fundamentais do ensino tradicionalista, onde no qual a originalidade não vale nada, né? Assim como, por exemplo, na China, durante milênios, na China, o ensino das letras foi feito na base da mais estrita imitação e não se valorizava a criatividade, mas a perfeição da imitação. Isto é uma coisa que faz parte da própria mentalidade tradicionalista do René Guénon. Eu digo, bom, e o que que eu acho disso? Eu acho que existem as duas coisas. Existe a imitação da tradição e existe a originalidade. Por quê? Porque nenhuma tradição veio pronta. O próprio René Guénon diz que a tradição se transmite por símbolos compactos. Esse se transmite por símbolos compactos, o simples fato de você tentar compreendê-los implica alguma elaboração pessoal que você faça em cima. Então, existe a convergência ou a convivência desses dois elementos, que ora são solidários, ora são antagônicos, que são a tradição e a originalidade, tal como você vai ver, por exemplo, nos ensaios que T.S. Eliot escreveu sobre isso aí, quer dizer, a tradição e o talento individual. Acho que o Eliot matou a questão, né, sobre esse aspecto. Então, eu não nego o talento individual do Schwann, que como escritor é muito mais sugestivo, muito mais rico do que o Guénon, mas que realmente nada acrescenta, nem poderia acrescentar. Quer dizer, se o sujeito é um sheik, é um representante da tradição, ele não tem que acrescentar nada, ele tem que fazer o possível para vender o peixe pelo preço que comprou. Um certo coeficiente de originalidade não é afastável. Você não pode se livrar disso aí. O próprio Guénon não se livra. Quer dizer, o sujeito aprendeu uma doutrina em sânscrito, ele está expondo no francês de René Descartes. Eu falo, bom, tem que ter alguma originalidade para fazer isso, né? Bom, eu acho que fomos longe demais, né? Tá, então vamos parar por aqui e fazer um intervalo. Então vamos lá. Aqui algumas perguntas. Adriano Leite, na aula passada perguntei sobre os comprometimentos do ficcionista fiel à igreja. Retorno com outras duas. O exemplo que o senhor deu do Rabelais me confundiu mais ainda. Ele afinal foi incluído no Index Prohibitorum. Bom, isso aí não significa muita coisa, porque se você pega, vamos dizer, a patrística grega e latina, que assim, é o patrimônio intelectual da igreja, você tem lá um monte de autores que foram considerados heréticos. Nem por isso deixam de fazer parte do conjunto, mesmo porque não são heréticos em tudo, e às vezes não são heréticos intencionalmente. Quer dizer, o sujeito para ser, ele ter defendido uma doutrina herética não o torna herege necessariamente, porque é necessário confrontar para ver se a intenção foi herética. Hoje em dia no Brasil não precisa isso, né? Você disse uma vírgula que os caras não concordam e dizem, ah, você é herege, etc, etc. Né? Ainda bem que tem, eles não têm palito de fósforo para acender a fogueira. Né? Mas no direito canônico mesmo, você só é considerado um herege quando há uma intenção herética formal. Não é isso? E não porque você cometeu um erro aqui ou ali. Me parece que o problema aqui se divide entre a questão da consciência do indivíduo e a sua intenção com a obra, certamente, e o impacto do material na cultura e ordem social. A razão da proibição eclesiástica, sim, pode ser, às vezes é uma frase que está lá que dá uma suspeita de heresia. Então você coloca no index proibitório, mas isso não quer dizer que você vai processar o sujeito como herege, e nem que vai ficar eternamente no index. De fato, questiono, pois pretendo como trabalho de conclusão do curso, uma história dos movimentos literários. Isso é muitíssimo interessante, hein? Ali devo analisar, inclusive, o horizonte de consciência e intencionalidade dos autores sobre as modificações sociais que acarretariam, em especial nos recentes romantismo e realismo. Falo, bom, até certo ponto, um autor tem a possibilidade e o dever de prever mais ou menos o impacto que ele vai ter, mas depois, num certo ponto, a coisa escapa do controle, hein? Me parece trabalho para décadas de estudo. O que será da proposta? Eu acho maravilhoso, só que o campo é demasiado grande, demasiado ambicioso. Existe o livro Paul Van Tigem, uma história do movimento literário só na França. Bem, já é um livro de umas 400 páginas. Então, você pode fazer uma história esquemática do conjunto, sem dar detalhes sobre um, tentando, vamos dizer, um esquema geral. É possível você fazer isso, né? Como, por exemplo, isso é como você comparar a história da literatura ocidental do Carpo com as noções de história da literatura do Manuel Bandeira, que é uma obra puramente esquemática, dá um pouquinho sobre cada um. Você pode tentar um esquema desse, que seria, vamos dizer, um mapeamento para um trabalho mais longo posterior. Eu sugiro que você comece assim. E segundo, caberia uma aula à margem do curso online sobre os papéis do ficcionista, o que ele precisa ter lido antes de publicar? Bom, podemos fazer isso aqui dentro. Espero mais um pouco e faremos isso. Vimos muito a personalidade filosófica, mas o senhor explica que a restauração intelectual começa pela literatura. Então teria como dar algumas aulas dirigidas a esse público? Sim, isso é importante e é necessário. Vou fazer isso em breve. Wagner Dias Vicente Bento pergunta, em artigo denominado Os Canários da Humanidade, inspirado pela leitura das reflexões sobre a Revolução Francesa de Edmund Burke, João Pereira Coutinho ressalta que, aspas, só canalhas amam a humanidade, com maiúscula, e só grandes homens são capazes de exercer a humanidade, com minúscula. E outro parágrafo afirma que, nas reflexões do Burke, Rousseau é tratado com uma dureza exemplar. O filósofo da vaidade, dirá Burke. Alguém que era capaz de proclamar em público seu amor pela humanidade, mas em privado, não hesitar em abandonar os filhos na roda dos enjeitados. Intelectuais que gostam de dar sermões humanistas ao público lacrimejante, como nas peças de Arthur Miller, e depois esquecem os filhos com síndrome de Down em instituições psiquiátricas, rasurando o fato das suas respectivas memórias. Idem, Arthur Miller. Na mesma linha de raciocínio, em sua análise, quais foram os intelectuais mais canalhas da humanidade? Falo, bom, os mais canalhas é difícil. Por exemplo, Maquiavel, não sei se ele era um canalha ou um coitado, né? Eu acho que ele tentou criar uma análise de canalha, uma imagem de canalha, mas na verdade era, no fundo, um coitado, um homem totalmente desorientado. Ou seja, eu não concordo com as interpretações totalmente demonizantes do Maquiavel, porque na verdade ele era ingênuo demais para ser um demônio, né? Eu acho que sem dúvida Karl Marx está entre esses grandes canalhas, sobretudo porque ele monta aquela farsa toda com uma habilidade absolutamente extraordinária. E depois de ler o livro do David Harvey sobre a estrutura do capital, eu vejo que a coisa foi mais premeditada ainda, porque o Harvey explica que existe a diferença entre, vamos dizer, o método de Karl Marx, que é no fim das contas o método dialético de Aristóteles, e a ordem da exposição que ele segue, que é inversa em relação ao método. Então, quer dizer, normalmente no método aristotélico você pega os fatos, a multiplicidade dos fatos, e você busca a sua estrutura profunda, pega um conceito unificante e depois você reordena os fatos à luz do conceito. Karl Marx faz exatamente isso. Só que no Capital ele começa por enunciar os conceitos finais que dá a impressão que ele tirou do nada, como o conceito de valor, o conceito de mercadoria, onde ele vai tirar a tal da mais-valia. Então dá a impressão que é uma coisa arbitrária e ele mostra que não é, porque no fim do livro vão aparecer os fatos. Então, quer dizer, a ordem do livro é inversa à ordem do método. Tá certo? Só que é o seguinte: primeiro, os fatos já foram selecionados em vista da sua conclusão. E segundo, muitos desses fatos são falsos. De modo que, ao modificar a ordem da exposição, o que que ele faz? Ele coloca os conceitos e depois vai gradativamente caminhando até os fatos. Mas quando você chega nos fatos, a sua mente já está tão imbuída dos conceitos que você só os encara sob a ótica daquele conceito, não tem mais saída. Quer dizer, é um processo hipnótico no fim das contas. Isso é o Wegener tinha razão, diz Marx é um vigarista, Swindler. Eu acho que isso é a pura verdade. Agora, no século XX, os canalhas começam a se multiplicar, não é isso? De tal modo, você não pode esquecer o Jean-Paul Sartre, né? O próprio Merleau-Ponty, que escreveu um livro endeusando a política de Stalin, depois que é verdade que se arrependeu. Né? Um camarada como Noam Chomsky, que legitimou esse genocídio do Camboja, e assim por diante. Quer dizer, os canalhas no século XX se multiplicaram muito, aí é uma coisa inabarcável. Mas se nós escrevêssemos uma história da canalice no século XX, seria um livro, de certo, muito maior do que Os Intelectuais, do Paul Johnson. Aquele livro pode servir como, vamos dizer, um início dessa pesquisa. Outro livro importante é o livro do Stephen Koch, Double Lives, né? E esse livro da Diana West, American Betrayal, onde ela mostra o número de intelectuais, um número impressionante de políticos intelectuais americanos que trabalharam para a KGB, traíram o seu próprio país e assim por diante, e o livro do Ion Mihai Pacepa. Né? Se você vê, vamos dizer, a canalice que apareceu na época da ascensão do nazismo, quer dizer, as pessoas que o apoiaram, legitimaram, né, ajudaram a ocultar os crimes, etc., era uma coisa muito mais ostensiva e quase ingênua, por assim dizer, comparada com, vamos dizer, a canalice comunista. Em geral, os pró-nazistas, como por exemplo Ernesta Webster, né, se apresentava quase que ingenuamente como adepto ou partidário daquilo. Não tem essa camuflagem. Eu acho que não existe um criptonazista. Eu nunca vi nenhum. Quer dizer, um sujeito que ele está colaborando com o nazismo, mas parecendo que é um democrata, etc., etc. A gente não vê muito esse tipo. Praticamente nós podemos dizer que o governo nazista não chegou a desenvolver um aparato de desinformação. Desenvolveu um aparato de difamação, de mentira, isso sem ser propaganda, sem sombra de dúvida. Mas a desinformação, como eu já expliquei, ela só existe quando a acusação ou a notícia falsa vem não pela boca do inimigo, mas pela boca de alguém que é da confiança da vítima. Eu acabo de escrever um artigo sobre isto, contando a história do John Kerry. O John Kerry, em 1971, ele voltando do Vietnã, ele fez um depoimento no Senado dizendo que tinha visto os soldados americanos cometerem atrocidades horríveis, cortarem orelhas, cortarem cabeças, estuprar uma multidão de mulheres, etc., etc. Daí aparece o livro do Ion Mihai Pacepa e diz: olha, mas na época nós da KGB, nós distribuímos para todas os meios esquerdistas do Ocidente, né, um formulário de acusações aos Estados Unidos que nós inventamos e que o Kerry repetiu no Senado quase palavra por palavra. Não é isso? Então, agora você veja, se essas acusações saíssem pela Rádio Moscou ou pelo Pravda, seria apenas uma falsa notícia divulgada por um inimigo. Mas, repetida por um tenente da Marinha Americana no Senado e depois ecoada no New York Times, no Washington Post, aí é desinformação da melhor. Né? Então, todo esse pessoal que trabalhou com a desinformação, e que nos Estados Unidos aqui é uma multidão, é uma coisa que não acaba mais, no passado e no presente. Nós estamos vendo agora de novo o John Kerry dizendo que os Estados Unidos têm obrigação moral de intervir para bombardear lá o Bashar al-Assad, porque ele usou gás sarin. E ele diz, nós temos provas, mas ele não exibe nenhuma. Ele diz, não precisa provas, a credibilidade do governo americano basta. Então você tem que acreditar em mim sob palavra. Né? E ao mesmo tempo aparece um monte de vídeos mostrando os jihadistas e não o governo Assad soltando o gás sarin. Então é literalmente aquele negócio, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. Então, tipos como esse são abundantes no Ocidente inteiro e, sobretudo, nos Estados Unidos. A lista não acabaria mais. Mas, com um bom índice, né, se você quiser só os canalhas americanos, leia o livro da Diana West. Aloysio Dantas pergunta: após assistir a sua conversa com Lobão, retomei a leitura do livro do Lobachevsky, Political Ponerology, o que me levou a outro livro que havia começado a ler, mas que tinha interrompido: Le Folie Raisonnante, do Paul Serieux. Já no início do livro, Serieux define o delírio de interpretação como sendo uma psicose sistematizada crônica caracterizada pela multiplicidade e organização de interpretações delirantes. 2. Ausência ou penúria de alucinações, quer dizer, não há fenômenos sensoriais que acompanham o delírio de alucinação. 3. Persistência da lucidez da atividade psíquica. 4. Evolução por extensão progressiva de interpretações. 5. Incurabilidade sem endemial. A mim parece que isso daí alinha perfeitamente com a sua definição da paralaxe cognitiva. Eu falo, não totalmente. A paralaxe cognitiva não precisa chegar a um delírio de interpretação, mesmo porque ela não é um fenômeno individual. E porque, vamos dizer, o delírio de interpretação, vamos dizer, ele se alastra para todo o horizonte de consciência do indivíduo, e a paralaxe cognitiva não. O indivíduo pode ter a paralaxe cognitiva num determinado ponto e continuar, vamos dizer, perfeitamente realista em tudo mais. Eu não acredito que a paralaxe cognitiva possa ser definida como uma doença mental. Ela é um fenômeno característico, vamos dizer, do pensamento ocidental num certo período, tá certo? Não é um fenômeno da escala, vamos dizer, da psique individual, de maneira alguma, tá certo? E outra coisa, a paralaxe cognitiva, ela se alastra, vamos dizer, por toda a cultura. Então, ela ultrapassa o nível da análise que você pode chegar, vamos dizer, no exame psiquiátrico do indivíduo. Tá certo? Em alguns casos, você vê sim delírio de interpretação. Tá certo? Eu acho que, por exemplo, você vê a diferença do delírio de interpretação e da paralaxe cognitiva. Esses dois casos que eu citei, Nesta Webster e Gustavo Barroso, eles são casos característicos de delírio de interpretação. Mas não tem paralaxe. Por quê? Porque o delírio deles não contrasta com suas próprias vidas. Eles não são exemplos em contrário do que eles estão dizendo. Eles simplesmente acreditam numa história da carochinha e são absolutamente incapazes de sair de dentro daquilo. Por uma hora que você. Um pouco como a Marilena Chaui, né? Quer dizer, você criou um esquema, um símbolo que condensa a sua impressão, e daí você não é mais capaz de sair de dentro desse símbolo, e você enxerga tudo sob a ótica desse símbolo, mesmo quando os fatos estão gritando ao contrário, tá certo? Então, se você captou, por exemplo, a presença dos judeus na Revolução Francesa, os judeus foram beneficiados pela Revolução Francesa, bom, de fato foram, mas, porém, o fato de que eles tenham sido beneficiados não quer dizer que foram eles que fizeram a revolução. E você não pode esquecer que na principal narrativa que foi feita na época, que é o livro do Abade Augustin Barruel, né, Memórias para Contribuir à História do Jacobinismo, não aparece sequer a palavra judeu. Não tem um único agente judeu que ele menciona ali. Então ele fala, vamos dizer, da preparação da revolução, da conspiração intelectual, por assim dizer, com Voltaire, Diderot, etc, etc. Frederico II da Prússia, quer dizer, o rei da Prússia não era judeu, meu Deus, ele é colocado talvez como agente principal disto aí. Né? Então eu falei, mas ali não tem judeu nenhum, tanto que o Barroel não menciona nenhum, tá certo? Agora, pode ser que depois, vamos dizer, com o código napoleônico, pode ser que Napoleão tenha recebido alguma ajuda dos judeus e tenha decidido retribuir. Mas você não pode esquecer que o código napoleônico é muito posterior ao processo revolucionário. Napoleão, ele foi ao mesmo tempo, vamos dizer, a continuação e, vamos dizer, o fim, o antagonismo do processo revolucionário. Ele parou o processo revolucionário, estabilizou uma nova situação. A ideia do quia bono, quer dizer, a quem ganhou com isso, às vezes funciona, às vezes não funciona. Por quê? Porque existe, vamos dizer, a vantagem acidental ou lateral. Não é isso? Quer dizer, você não pode... quando você vê essas generalizações, por exemplo, os judeus fizeram a Revolução Francesa, né? Os judeus não fizeram a Revolução Francesa. Né? Agora, o número de judeus no primeiro comitê central do Partido da União Soviética era enorme, era totalmente desproporcional. Tá certo? Ah, então foram eles que fizeram para obter vantagem para a sua comunidade? Não. Porque em menos de 20 anos eles começaram a se dar mal e perderam tudo e viraram objeto de perseguição. Então, isso quer dizer que eles, esses indivíduos, participaram da revolução não em benefício da comunidade judaica. Ao contrário, tão logo eles chegaram ao poder, eles criaram a famosa seção judaica do Partido Comunista, que se infiltrava nas sinagogas para prender os rabinos. Tá certo? Então, eu já mencionei muitas vezes as memórias do rabino Menachem Schneerson, que conta isso aí, que passou 16 anos na cana. Então, aí você está misturando, vou dizer, o nome de uma comunidade, tá certo? Com a designação de um agente efetivo. Os judeus é um coletivo, você está entendendo? Então, esse coletivo, lá dentro tem todo mundo, tem inclusive o perseguidor de judeu, está lá dentro também. Então você tem que desdobrar a coisa para ver efetivamente quem fez a coisa e quem ganhou e quem perdeu. Tá certo? E, sobretudo, distinguir a famosa distinção do Jelinek, né? Quais foram as ações que obedeceram um plano, né? E quais aquelas que resultaram de uma confluência de fatores. Né? Então, João Felipe pergunta, como se aplicaria a teoria dos quatro discursos ao problema da interpretação do relato da criação contido no livro do Gênesis? A doutrina da igreja defende a interpretação de que os seis dias da criação são dias naturais, embora teólogos influenciados por teorias científicas modernas defendam a interpretação simbólica, dizendo, por exemplo, que cada dia deveria ser entendido como uma era geológica. Num sentido mais geral, a igreja ensina que a Sagrada Escritura fornece premissas certas e absolutas, já que o Espírito Santo não pode errar. No entanto, ela também ensina que a missão do teólogo é esclarecer o sentido das Escrituras nos pontos em que elas forem obscuras. Um problema que aparece, acredito, quando se aplica a teoria dos quatro níveis de credibilidade, é que, num sentido, as Escrituras não exigem do leitor apenas uma abertura para o mundo da possibilidade. As premissas reveladas não devem ser entendidas como meramente possíveis, mas certas, inclusive mais certas do que as premissas obtidas pela razão natural. Estou correto em reconhecer esse problema? Sim, só que você está misturando duas coisas, o nível de credibilidade e o gênero literário. É? Então, é evidente que o gênero literário é poético e, portanto, para encontrar, vamos dizer, as premissas certas e infalíveis, você tem que descascar o discurso simbólico para chegar, para tirar de dentro dele o que é a afirmação formal. Por exemplo, o sentido da palavra dias no Gênesis, bom, nós podemos continuar discutindo eternamente, porque se fala de dias antes da criação do Sol e da Lua, que foi criado no quarto dia. É? Então, que sentido faz você dizer que são dias no sentido atual? Não faz sentido nenhum. Ou seja, nós não sabemos exatamente qual é esse sentido. Você dizer que são eras geológicas é outro chute. Na verdade, não sabemos. Né? Então, Você falou, o que que é? Quer dizer, a teologia. Teologia é um esforço mais inspirado, menos inspirado, para compreender um pedacinho, tá certo? Não só do texto revelado, mas da ação divina no mundo. Porque, você verá, o Gênesis foi escrito muito tempo depois da criação do mundo. Portanto, ele não é a criação do mundo, ele é uma narrativa condensada da criação do mundo. Condensada, portanto, necessariamente poética. Então, e é isso mesmo que a teologia faz, ela pega esse símbolo e o descasca para obter quais são as afirmações, os juízos formais que estão ali contidos. E esse esforço, às vezes, é mais bem-sucedido e às vezes menos bem-sucedido. Mesmo naquela parte que é inspirada e que se transforma em dogma da igreja, nem sempre reina ali a absoluta clareza. Por quê? Quer dizer, existe uma história do dogma. O dogma continua a se desenvolver. Isso quer dizer que algo que você achava que tinha entendido perfeitamente antes, você pode avançar mais um grau e mais outro, e mais outro, e mais outro. Tá certo? E, vamos dizer, a insuficiência das suas interpretações vai aparecendo cada vez mais. Isso acontece com o próprio dogma. Senão, estaria tudo resolvido no primeiro dogma que a igreja proclamou. Então, o nível, uma coisa é assim, é o nível de credibilidade da palavra de Deus. Eu nunca acredito que a palavra de Deus possa ser julgada, possa ser analisada com os critérios da credibilidade do discurso humano. Porque nós estamos falando aqui de discurso humano. Não é isso? E a palavra de Deus, ela se identifica, vamos dizer, com a própria realidade. Não é que ela é uma verdade no sentido humano. A verdade no sentido humano, quer dizer, é um discurso humano que coincide com a realidade. Mas no caso da palavra de Deus, ela não é um discurso humano que coincide com a realidade. Ela é a própria realidade. Como dizia Santo Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas e fatos também. Tá certo? Então, a diferença específica do cristianismo não é uma diferença de doutrina e nem de escritura. É uma diferença que existe entre todas as doutrinas, todas as escrituras e um fato. Tá certo? Então, o sentido desse fato, bom, você pode passar o resto da sua vida especulando e você não vai esgotá-lo. Qual é o sentido, vamos dizer, do nascimento virginal e da morte e ressurreição do Cristo? Os caras estão escrevendo sobre isso há 2 milênios, não acabaram ainda. Quer dizer, o fato transcende o discurso humano. E o fato, ele, por sua vez, ele é o discurso divino. Quando você diz Jesus Cristo é o verbo divino, para pensar um pouco. Jesus Cristo não é um livro, Jesus Cristo não é doutrina, né? Ele é uma pessoa de carne e osso. E esta pessoa é o verbo divino, esta pessoa é a palavra de Deus. Portanto, é a palavra, não sob a forma de palavra humana, mas sob a forma de gente, sob a forma de uma presença física atuante. Tá certo? Basta isso para você ver que, às vezes, a pessoa com as melhores intenções, tentando defender a honra do cristianismo, ela vai dizer que o discurso evangélico é verdadeiro. Mas ele não pode ser verdadeiro no sentido do discurso humano. Ele é verdadeiro no sentido de que, mais certo seria você dizer, ele não é verdadeiro, ele é real. É outra coisa muito mais séria do que isso. Quer dizer, ele se identifica com a própria estrutura da realidade, com a própria presença da realidade, com o mundo das coisas e não com o mundo dos objetos. Veja, quando logo no começo Deus diz, faça-se a luz, tá certo? Ele está dando uma ordem, um imperativo. E entre esse imperativo e a sua obediência, não há um transcurso. Ele não mandou alguém fazer a luz, o sujeito foi lá fabricar a luz e depois voltou com a luz pronta. Não, é imediato. Portanto, a expressão Fiat Lux, faça-se a luz, já é a própria luz, já é a própria presença da luz. Então, como é que nós vamos julgar isso? Como é que vamos analisar isso como se fosse um discurso humano a respeito da luz? Não faz o menor sentido. Então, isso quer dizer, por isso que eu enfatizo tanto, tanto, tanto, tanto o versículo de Mateus 11, 1, 6. Onde Cristo dá o critério para você julgar essas coisas. O critério é um critério científico. Quando perguntam para ele, você é o Messias ou vamos esperar um outro? Ele diz, vocês vão, quem mandou perguntar foi o João que estava na cadeia. Vão e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os paralíticos andando, viram o cego enxergando e assim por diante. Ou seja, são fatos da ordem física. Então, o que interessa, a essência do cristianismo, são fatos da ordem física. O nascimento virginal, a ressurreição e os milagres, tudo que não pararam de acontecer. Esta é a substância da coisa. A doutrina apenas arranha um pouquinho disso e tenta dizer o que é possível dizer. O próprio Evangelho, ele mesmo disse, se nós fôssemos contar tudo que Jesus fez, não ia acabar mais. Então, aquilo ali não é, vamos dizer, o conteúdo do cristianismo, é um signo do cristianismo. É só um signo pequeno. Tá certo? Você, por exemplo, se você leu o Evangelho todo, você não pode esquecer que muito tempo antes de Deus mandar alguém escrever o Evangelho, ele fez o mundo, meu Deus do céu. E todas as palavras do Evangelho se referem a coisas do mundo. Tá certo? E foi nesse mundo, no mundo das coisas, que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e fez todos os milagres. Portanto, discutir muito o texto aí é perder tempo. Quer dizer, o cristianismo não é um texto, ele é um fato. Tá certo? E esse fato continua se sucedendo. Nesse, por exemplo, quando a famosa Padre Pio pede para Jesus fazer uma menina sem pupilas enxergar. Isso é obviamente impossível, e no entanto Jesus fez. Isso é um fato da ordem física, não é uma teoria, não é uma doutrina. Tá certo? Então, o que o Cristo diz é o seguinte, olha, o que interessa aqui são os fatos. O que é fato? Fato vem do latim factum, aquilo que foi feito, aquilo que Deus fez. E a palavra de Deus não é algo que Deus está dizendo a respeito dele, é algo que ele fez. Portanto, esse discurso tem que ser interpretado num outro nível completamente diferente, embora o gênero seja um gênero francamente poético. Então, não confundir o gênero com o discurso e não confundir o discurso humano com o discurso divino. Deixa eu ver. Hélio Gotinetti me manda aqui o projeto de trabalho. Nossa, tem uns projetos maravilhosos, maravilhosos aqui. Perguntaram na hora de comentar os projetos ainda. Ivan Del Duga pergunta: confesso que ainda não entendo o que significa, sob a ótica pró-gay, a chamada orientação sexual. Para mim, falar que a homossexualidade é uma orientação e não uma opção ou doença não explica nada, é um termo vazio de conteúdo. Mas preste bem atenção, todas essas palavras são vazias de conteúdo. Orientação sexual é vazia de conteúdo, opção sexual, doença sexual, tudo isso são figuras de linguagem. Tá certo? A única coisa que nós sabemos é que o homossexualismo é um hábito. Hã? Quer dizer, uma coisa que certas pessoas fazem com determinada constância. É isso, é tudo o que nós sabemos. E se você perguntar o que que é, quais são as causas, etc., etc., só tem especulação, ninguém sabe. E quando ninguém sabe, e a coisa resiste a uma abordagem científico-filosófica, então é de você supor que a coisa tem raízes espirituais remotas e emana de um mistério que vem no começo dos tempos. A Bíblia menciona o homossexualismo como um castigo de um pecado anterior, que certamente não foi um pecado sexual. Então, basta isso para você entender. Fala, pô, o negócio é mais complicado do que parece. Então, é ver que não estou dizendo que discordo dessa nova abordagem, embora penso que ela, ora, pode ser doença, ora, pode ser opção, mas no fundo eu não consigo sequer compreender o que querem dizer. Eu também não compreendo, porque não querem dizer coisíssima nenhuma. São tudo, vamos dizer, são todos elementos, slogans de propaganda, propaganda contra e propaganda a favor. Não é isso? Quer dizer, se você quer combater o homossexualismo, por exemplo, você pode alegar que ele é uma doença. Porém, não esqueça o seguinte: a explicação do homossexualismo como doença remonta ao século XIX e foi feita para favorecer os homossexuais. Dizer, não, não é um pecado, não é uma imoralidade, é uma doença, coitadinho. Depois que esta mudança semântica tinha rendido o que podia render, Daí eles decidiram inverter o jogo. Essa coisa é própria do movimento revolucionário. Você propõe um termo num certo sentido, depois você mesmo se revolta contra aquele sentido, inverte tudo e diz que foi o seu inimigo que inventou. Tá certo? Então, veja, para você caracterizar um homossexualismo como doença, você precisaria caracterizar como uma conduta compulsiva primeiro. Porque o fato de você fazer alguma coisa não quer dizer que seja doença. Por exemplo, você vai numa festa, você enche a cara e sai bêbado. Isso quer dizer que você padece de alcoolismo? Não, quer dizer apenas que você ficou bêbado. Né? Se você é capaz de viver sem ficar bêbado, mas lhe acontece de vez em quando ficar bêbado, você não é um alcoólatra. Mas se existe uma compulsão de alcoolizar-se, isso é outra coisa. Ora, a compulsão não é um fenômeno visível. A compulsão é uma explicação causal hipotética, que você imagina que dentro do sujeito, da mente dele, existe uma compulsão. Então, primeiro precisaria distinguir o que é uma conduta homossexual, um ato homossexual, o que é uma compulsão homossexual. Do ponto de vista moral, se você é religioso, você pode condenar ambos como pecados. Quer dizer, tanto faz, você fez cometer um ato homossexual para experimentar. É um pecado. Não é isso? Aí, se você também tem compulsão, é pecado também, do mesmo jeito. Moralmente, então, do ponto de vista religioso, não faria diferença. Porém, para saber se é doença ou não, a distinção entre a mera conduta, entre o ato e a compulsão, é essencial. Mas essas são distinções que ninguém quer fazer, pô, porque todo mundo só discute isso aí. Do ponto de vista propagandístico, não é isso? E eu acho que essas questões não têm solução. Eu acho que o homossexualismo é um mistério, que nós nunca vamos entender direito. Tá certo? Agora, o que nós devemos discutir, portanto, não é o homossexualismo, e sim o movimento gayista, que é uma ideologia criada recentemente. Ele tem uma história, ele tem uma consistência histórica própria, e nós podemos analisá-lo muito mais facilmente do que podemos analisar o homossexualismo. Bom, eu acho que por hoje então, né? Acabou e lembrar vocês do curso que vai ser dado de 30 de setembro a 5 de outubro sobre Sociologia da Filosofia aqui em Colonial Heights. Inscrições e informações com o misterioso senhor Edui pelo telefone 041 99744443, é isso? No meu site tem todas as informações. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.